Você tá certo aí na rua, né? Eu é que tinha que estar na calçada. Cascadura, Madureira. Jacarezinho, Mangueira. North Shop, Catedral. Leopoldina Central. Cascadura, Madureira. Jacarezinho, Mangueira. North Shopping, Catedral. Leopoldina Central. Quando passa da meia-noite, só me resta uma opção: abastecer a perua e faturar na lotação. Jacarezinho, Mangueira, Rodoviária, Leopoldina. Já fui, nem me viu, nem consumi na neblina. Só que nessa disputa não é importante ser o primeiro. Eu prefiro chegar por último, cheio de passageiro. Se der um papo maneiro, vai de carona na mala. Se der um trocada, mais te largo nos arcos da Lapa. Sou o pirata moderno que sofre com desemprego. Trabalho por conta própria, sou do mercado negro. Não dependo de governo, para de neurose, caso se eu dependesse, ficaria sem a Kombi, documento atrasado. Desde 99, no mínimo vai lacrado. Em cima do reboque, cheque mole pra mim, sobreviver de lotação. Suburbana, abolição.